pátria estou bem longe cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade a quanto é que eu vou passar. Está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue no céu.